E presta atenção, bichinho. Parece que nem lembra, você terminou comigo. Agora todo cínico me pede pra voltar. Minha mãe me avisou que eu tava correndo perigo de me envolver contigo e você me abandonar. Hoje exporto gado com papai, minha vida está bem melhor assim. Por isso eu só amo eu e só penso em mim. Por isso eu sou.